táxi via Pátio Índia até o ponto de espera. Reporte pronto. Sim, o nome é 06, Zuno 3, chama o controle 1935, meu feriado. 1935, funciona também, até já. Bom dia do Gol no 606, decolou na Zipana, Cisco. Gol no 606, contato radar, suba para o 390 Telha Pucca. Subindo para o 390 na subida Pucca, no 606, boa. Gol no 714, chame Recife, são 2545, alternado no 2085. 2545, fez o negócio. Autorizado, chame táxi no 994. Autorizado, chame táxi no 996, ciente, alinhar e manter o 90. Meia decolagem autorizada, pista 90, 920 graus, 59012. O Rio não chamou o controle? Tanto 3520, sendo identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém o 050. No 896 ao 18, 1935, boa viagem. Boa feriado. 994, táxi à direita, ponte de espera, reporte pronto para decolagem. Radar, sua para o 370, sai da Puca. 370, na sai da Puca, boa noite, na feira. No 606, chame Recife, 12545, alternado no 2685. 2545, alternado no 2085, boa. Pan 3520, dá presente, vou ITAP. Alinhar e decolar, 90, 90 graus, 59. Alinhar e decolar, 10, vou mandar pra cá. No 994 aos 22, 1935, uma boa viagem. 1935, obrigado, igual 994. 1235, Adana. 1285. Adana, 1285, gol 1 noite, Controle Salvador, gol 994, na PUCA. 94, suba conforme autorizado, cheque o modo, modo transponder. Estava desligado, é, subida como autorizado, gol 994. Aguardando contato radar. Gente. O 994, contato radar estabelecido agora 5 milhas de Salvador, subindo para o 350 na PUCA. 350 na PUCA, o 994. Salvador, boa noite, 9134. Azul 9134, acima da notificação, desse mantenha 050, ajuste altímetro 0012, chegada a Mar. Passando para 050 na Mar, 2 azul 9134. Só 3520, desce e mantenha 2 mil pés, ajuste 1012, informe estabilizado. Gol 994, centro Recife, 1245, Aldarmo 2085. Recife 2545, 2085, Gol 994. Azul 9134, redução para 209. Reduzindo 2009, 2939. Gol 1816, bom dia. Gol 1816, tem uma indicação, chegada na área desse, mantém 050, ajuste, metrô 1-2. Chegada na área desse, para 050, gol 1816. Azul 9134, desse, mantém 3000 pés. Descendo 3000, azul 9134. Canal 3520, completo final, chame 2, STM 18 metros. Canal 3520, estou no meio, vou oitavo. Fantástico, 1-8 no meio. Final ILS, 120 graus, meia dúzia, baixou, travou? Nativo, L12, pouso autorizado, ficha 1-0, são 3520. Autorizado, pouso, ficha 19134. Na escuta. O tráfego percebe agora está 5.1 milhas à sua frente. Inicie redução para aproximação. 2904. Desce até 2000 pés, ajuste 1012. Está estabilizado? Já está na final do procedimento, 2904. Certo, completo final, chame 2186. Tráfego do PSL está com 129.900. Completo final, chame 2186. 286 vai chamar e está reduzindo, 2904. Obrigado, bom, boa Páscoa. Torre Salvador, boa noite, azul 9134, baixado, travado, final. 9134, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Guardando azul 9134, passando alto pro externo. Estou ciente, o tráfego que está à sua frente está mais praticamente a 2 milhas atrás do mesmo, ok? É forte na DA. O 9134. Está aí reportado, o 9134. Solo 37, Geriz Liberação, táxi via Alfa. Gente, táxi via Alfa, vai vir lá, 3520. 34, pouso autorizado, pichão 0, 120 graus, 79. Livre pouso, azul 9134. 3520, solo aos 37, táxi agora via Alfa. Juliette para o portão 08, muito grato pela agilidade. Para o 070, para o 070. 7, desça, 2000 pés de ajuste 1012, forma estabilizada, assinando o procedimento elétrico que foi. Para 2000 pés, foi 12, de voo 18, no meio. Boa noite, está 3520. Segui via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, portão 08. Solo 39, agora táxi via Alfa Juliette para o portão 1. Alfa Juliette para o portão 1, obrigado, boa noite, boa tarde. 06, estabilizado o localizador. Afirmativo, completo final, chame 2, CNZ 86. 386, bom. Salvador, gol no 86, bom dia. No 816, o vento no 20 graus, 7 nós, 1012. Cheque o trem, já tem livre pouso puxando o zero. Ponto na aprovação travada com o 816.